namorados e brilhe esta noite. Pois há um fogo no ar, existe o amor. Porque lá fora o luar, acesa ela está. Eu sei de um rapaz que a fará arder de amor. O seu glamour é raridade. O seu glamour a moça não vê em ninguém. Seu visual é novidade. Tem mais algum? Mais um não tem. Os que estão já balançados por ela vão cair em um lugar comum. Você é um tipão por vários lados e ela vai achar demais o seu glamour. O seu glamour lhe dá vantagem. Você reluz e tem alguma coisa, amor. Seu ar que dá um tom à sua imagem. A sua luz seduz demais. Nós somos fãs de um belo prato, mas é preciso mais amor do de jejum. Um croissant tem seu formato e ela vai achar demais o seu glamour. Romance me deixa mole e também me derrete. Ela cairá nos seus braços com todo ardor. Por um certo que o seu glamour virou farinha. Porque você nos toca fundo. Na hora de um lalá, você está por lá. A moça escolheu, você é nosso momento.